Uma besta de sete cabeças emerge do mar. Códigos secretos, criaturas terríveis e um livro proibido. O Apocalipse não é o que você pensa. Um homem idoso, exilado em uma ilha de pedras cercada pelo mar Egeu, ouve uma voz alta como uma trombeta. Ele se vira e cai ao chão como se estivesse morto. Como uma carta escrita para sete igrejas antigas se tornou o grande mapa para o fim do mundo? Nos próximos minutos, você vai descobrir o que realmente significam as bestas, decifrar o mistério do famoso 666 e entender a verdadeira mensagem do livro mais mal entendido da Bíblia. Mais de 1.900 anos atrás, o Império Romano governava o mundo conhecido. Para os primeiros cristãos, esse não era um tempo de paz, era um tempo de sangue. O imperador exigia ser adorado como um deus. Quem se recusasse, enfrentava a prisão, a arena ou a espada. É nesse cenário, por volta do ano 95 d.C., que encontramos um homem chamado João. Ele está preso na ilha de Patmos, uma colônia penal romana. Ele está isolado, velho e provavelmente se perguntando se a igreja que ele ajudou a construir iria sobreviver. E então, em um domingo comum, o céu se abre. João não escreve um manual de teologia, ele relata uma visão visceral, cheia de dragões, cavalos coloridos, estrelas caindo e taças de ira. O livro que ele escreve recebe o nome de Apocalipse. Hoje, quando ouvimos essa palavra, pensamos no fim do mundo, pensamos em meteoros, zumbis ou desastres nucleares. Mas a palavra original grega, Apocalipsis, não significa destruição. Significa simplesmente revelação. Tirar o véu, mostrar o que está escondido nos bastidores da realidade. Mas o que exatamente João viu? Para entender o Apocalipse, precisamos primeiro entender as pessoas que o leram pela primeira vez. Imagine que você é um cristão vivendo na cidade de Pérgamo ou de Éfeso no primeiro século. Todos os dias você vê templos gigantes dedicados aos deuses romanos e ao imperador. O comércio da cidade funciona ao redor desses templos. Se você não participa dos sacrifícios, você não consegue comprar, não consegue vender e se torna um inimigo do Estado. Você está com medo. O império parece invencível. Roma esmaga qualquer rebelião com força brutal. Onde está o Deus que prometeu consertar o mundo? É para essas pessoas apavoradas que João envia o seu livro. Mas ele tinha um problema. Se ele escrevesse uma carta dizendo abertamente o Império Romano é maligno e Deus vai destruir o imperador, a carta seria interceptada, João seria executado e os cristãos que a recebessem seriam mortos por traição. Então, João usa uma linguagem secreta, um código. Ele usa um estilo literário que os judeus da época conheciam muito bem. Nós o chamamos de literatura apocalíptica. É um jeito de contar histórias usando símbolos extremos, números e animais mutantes para descrever a política e a realidade espiritual do momento. Você sabe quem mais usou esse código muito antes de João? O profeta Daniel, no Antigo Testamento. Quando Daniel queria falar sobre os impérios da Babilônia e da Pérsia que oprimiam seu povo, ele não citou nomes de reis. Ele descreveu reões com asas de águia e ursos com costelas na boca. Os cristãos do primeiro século, que conheciam as escrituras judaicas, sabiam ler esse código. Quando eles ouviam sobre monstros saindo do mar, eles não pensavam em criaturas literais do futuro. Eles pensavam em nações, em exércitos, em impérios que vinham de além do mar Mediterrâneo para devorar a terra. O Apocalipse não era um quebra-cabeça impossível criado para assustar as pessoas do século XXI. Era uma carta de resistência. Uma mensagem de ofensa disfarçada em símbolos chocantes, feita sob medida para pessoas reais que estavam sangrando nas mãos de Roma. Mas, para entregar essa mensagem, João precisava pintar o retrato do inimigo. E a forma como ele fez isso mudou a história do mundo. E tudo começa com uma besta subindo das águas. No capítulo 13 do Apocalipse, João descreve uma cena terrorizante. Ele está em pé na areia da praia e vê uma besta subir do mar. Ela tem sete cabeças, 10 chifres e coroas. Ela tem o corpo de um leopardo, os pés de um urso e a boca de leão. E o mundo inteiro se maravilha e adora essa besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? Se lermos isso com olhos modernos, tentamos imaginar um monstro de filme de ciência ficção. Mas para os primeiros leitores, a mensagem era clara como o dia. A besta que vem do mar é o Império Romano. Para os judeus e cristãos da Ásia Menor, os governadores romanos e as legiões militares literalmente chegavam de navio, cruzando o mar. As cabeças e chifres representam reis e poder militar. A mistura de leopardo, urso e leão é uma referência direta aos monstros de Daniel. João está dizendo: Roma é a junção de todos os impérios opressores do passado. Ela é a Babilônia, a Pérsia e a Grécia, tudo em um pacote só. E a pergunta que as pessoas fazem no texto, quem é semelhante à besta, era o slogan não oficial de Roma. A propaganda do império dizia que eles haviam trazido a paz ao mundo, porque ninguém era forte o suficiente para vencê-los. Mas a visão de João não para por aí. Logo depois, ele vê uma segunda besta. Essa não vem do mar, mas sobe da terra. Ela tem dois chifres como um cordeiro, mas fala como um dragão. O que isso significa? Se a primeira besta é o poder militar e político de Roma, a segunda besta é a propaganda local. Eram os sacerdotes e autoridades das próprias cidades da Ásia Menor que forçavam a população a adorar as estátuas do imperador romano. Eles pareciam inofensivos, como um cordeiro, mas falavam com a voz do dragão. Eles convenciam o povo a aceitar o sistema corrupto. E é exatamente aqui que João introduz o detalhe mais famoso de todo o livro do Apocalipse: a marca, o selo que a segunda besta obriga todos a receberem na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender. Um número que tem assombrado a humanidade por 2000 anos. Mas o que João disse a seguir não era um mistério sobre microchips no futuro. Era um aviso sobre um homem do passado. Aqui, a sabedoria, escreve João. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, e seu número é 666. O famoso 666. Ao longo dos séculos, as pessoas tentaram encaixar esse número em tudo: códigos de barras, cartões de crédito, vacinas, nomes de políticos modernos. Mas lembre-se da nossa regra de ouro. O Apocalipse foi escrito para pessoas do primeiro século. A resposta precisava fazer sentido para eles. Naquela época, não existiam os números arábicos que usamos hoje. 1, 2, 3. As pessoas usavam as próprias letras do alfabeto para representar números. O A valia 1, o B valia 2, e assim por diante. Esse sistema de transformar nomes em números era muito comum no mundo antigo. Se você pegar o nome do imperador romano mais cruel que já havia perseguido os cristãos, César Nero, e escrevê-lo em hebraico, as letras somam exatamente 666. E o detalhe mais fascinante: alguns manuscritos antigos do Apocalipse, descobertos por arqueólogos muito tempo depois, trazem um número 616 em vez de 666. Por quê? Porque se você soletrar o nome de Nero em latim em vez de hebraico, a soma dá exatamente 616. A mensagem era a mesma. João estava dizendo aos seus leitores: o império atual tem o mesmo espírito de Nero. É o espírito do homem que queimava cristãos ao vivo para iluminar seus jardins. Mais adiante no livro, João torna isso ainda mais claro. Ele descreve uma mulher vestida de púrpura e escarlate montada na besta. Ele a chama de Babilônia a Grande. Mas logo em seguida, o anjo dá a chave do código a João. Ele diz que as sete cabeças da besta são sete colinas onde a mulher está sentada. Qualquer pessoa no mundo antigo sabia qual era a famosa Cidade das Sete Colinas. Era Roma, a capital do império. A grande revelação do Apocalipse não é um calendário para o fim do mundo. A revelação é que Roma, com todo o seu ouro, seus exércitos e sua arrogância, vai cair. O império que parece invencível já está derrotado. João tira o véu da realidade política e mostra quem realmente está no controle. Não é o imperador no trono de Roma. É Deus sentado no trono do universo e um cordeiro que foi morto, mas agora está vivo. O que essa história significa para nós hoje? Por muito tempo, Lemos o Apocalipse como um livro de terror, um roteiro de destruição global do qual precisamos fugir, mas essa nunca foi a intenção de João. O Apocalipse não termina com a Terra sendo destruída e as pessoas boas fugindo para morar nas nuvens. Ele termina exatamente ao contrário. No capítulo 21, João vê um novo céu e uma nova terra, e ele vê a Cidade Santa, a Nova Jerusalém descendo do céu para a terra. A mensagem final da Bíblia não é sobre evacuar o planeta, é sobre Deus vindo morar no meio de nós. É sobre ele enxugar toda lágrima, acabar com a morte e curar as nações. O Apocalipse é um livro para pessoas que sofrem. Ele foi escrito para os cristãos esmagados por Roma, mas serve para qualquer geração que enfrenta impérios cruéis, corrupção e dor. Ele nos diz que não importa o quão fortes as bestas do nosso tempo pareçam, elas não têm a última palavra. Como uma carta para sete igrejas antigas se tornou o mapa do fim do mundo? Porque a promessa de João transcende Roma antiga. É a promessa de que o mal tem prazo de validade. E no fim, a vida vence. No nosso próximo episódio, investigaremos os Nefilim, os gigantes da Bíblia. Quem realmente eram esses seres misteriosos de Gênesis? E por que os textos antigos tentaram esconder sua verdadeira origem?